Eita Deus forte, meu Pai do céu, Jeová Jirê. Deus faz cada coisa interessante. E não vai ser diferente hoje aqui. Meu Deus vai fazer. O meu Deus hoje ele vai dar por você o que ninguém dá. Foi assim na vida de Davi. A Bíblia nos conta uma história de muito tempo atrás sobre um profeta, Nassuregueta, chamado Samuel. Foi designado por Deus para levantar um novo rei. E Deus falou: não atenta para a aparência, porque eu, Deus, não vejo como o homem vê. E por Deus ser assim desse jeito, ele te viu, ó. Meu Deus, e ele hoje vai na Rabassuregébia te exaltar nesse lugar. E como foi feito lá tempos atrás, na época de Samuel, Deus vai fazer aqui nessa igreja. Deixa eu contar essa história para você nesse corinho, ó. Deus falou a Samuel: vai à casa de Jessé, meu Deus, que eu vou levantar um dos seus filhos para ser rei em Israel. Samuel, obedecendo, foi direto a Belém, onde encontrou com Eliabe e pensou que ele era ungido de Deus. Mas Deus não vê a aparência, ele não vê não. Deus contempla o coração. Muitas vezes você tem errado por olhar a aparência do teu irmão. Não olha a aparência do teu irmão. Não olha a aparência do teu irmão. Deus contempla o que vai lá no coração. Não olha a aparência do teu irmão. Não olha a aparência do teu irmão. Não olha a aparência do teu irmão. Meu Deus, Deus contempla o que vai lá no coração. Eu não sou diferente de você. Deus usa o menor para te surpreender. Não julgue a aparência do teu irmão. Oh, meu Deus! Deus levantado um futuro necessitado. O maior tava na frente, mas não foi chamado. Quem tava na frente vai voltar pra trás, porque se exaltou. É assim que meu Deus faz. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Ai, eu tô sentindo a glória aqui, ó. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Jesus tá nessa igreja. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Só porque se exaltou. É assim que meu Deus faz. Deus falou a Samuel: vai à casa de Jessé, que eu vou levantar um dos seus filhos pra ser rei em Israel. Samuel, obedecendo, foi direto a Belém, onde encontrou com Eliabe e pensou que ele era ungido de Deus. Mas Deus não vê a aparência não. Deus contempla o coração. Muitas vezes você tem errado por olhar a aparência do teu irmão. Não olha a aparência do teu irmão. Deus contempla o que vai lá no coração. Não olha a aparência do teu irmão. Meu Deus, que coisa linda! Não olha a aparência do teu irmão. Deus contempla o que vai lá no coração. Eu não sou diferente de você. Deus usa o menor para te surpreender. Não julgue a aparência do teu irmão. Por fora é simples, mas por dentro tem unção. Deus levanta do mundo o necessitado. O maior tava na frente, mas não foi chamado. Quem tava na frente vai voltar pra trás, só porque se exaltou. É assim que meu Deus faz. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás, só porque se exaltou. É assim que meu Deus faz. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás, só porque se exaltou. É assim que meu Deus faz. Ele faz, ele faz muito mais. Oh meu Deus, ele faz. O negócio aqui hoje é muito forte. São Caú, pequeno irmão. Dentro dessa congregação, mas receba, receba tua vitória, receba aí tua exaltação. Pois Deus não olha para a aparência, Deus não olha, não, não olha a aparência do teu irmão. Ah! É nessa ministração que Jeová tá pegando já aqui, ó. Não olha a aparência do teu irmão, não olha a aparência do teu irmão, não olha a aparência do teu irmão. Deus contempla o que vai lá no coração. Não julgue a aparência do teu irmão. Tem gente julgando aí, ó, e tá completamente enganado. Sabe por quê? Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Hoje ele pega você, pequenino. É você. Hoje ele te viu nessa congregação. Hoje ele te toma pela tua mão. Recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe exaltação. Recebe, recebe, recebe exaltação. É o pequeno que meu Deus vai exaltar. É humilde. Tem que descer, irmão, pra receber. Ele quer aparecer na capa do DVD. Ele quer aparecer na capa do CD. Mas pra aparecer na capa do CD, mas pra aparecer na capa do DVD, tem que descer, tem que descer, tem que descer, tem que descer. Tem crente exaltado demais por aí que se acha a última Coca-Cola do deserto. Tu não é a última Coca-Cola do deserto, não, querido. Deus vai levantar o pequeno humilde. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Não olha a aparência do teu irmão. Não olha a aparência do teu irmão. Deus contempla o que vai lá no coração. Não olha a aparência do teu irmão. Ah, meu Deus. Eu tô sentindo um mistério forte aqui. Deus contempla o coração. Deus contempla, Deus contempla, Deus contempla, Deus contempla. Deus contempla o coração. Deus contempla. Ah, meu Deus do céu. Ele te viu. Ele te viu. Ele te viu. Sai de trás da armalhada. Sai. Quem tá na frente vai voltar pra trás hoje. Quem pode dar glória? Ah, batalha. Quem tá embaixo vai subir. Quem tá em cima vai descer. Pois é assim que Deus vai fazer. Tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Só porque se exaltou. É assim que meu Deus faz. Faz, faz, faz. Volta pra trás. Volta pra trás. Faz, faz, faz, faz, faz. Vem pra frente, irmão. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Só porque se exaltou. É assim que meu Deus faz. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava tem já. Ah, meu Deus, já tô vendo a glória aqui. Deus já tá pegando o crente aí, ó. Deus vai batizar através desse CD em casa. Receba aí, recebe agora. É batismo no Espírito Santo. É você o pequeno. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Recebe aí. Recebe, irmão, em nome de Jesus. Se exaltou, é assim que meu Deus faz. Faz, faz, faz. Batiza, batiza, batiza, batiza, batiza, batiza, batiza, batiza, batiza. Olha Deus batizando em casa. Recebe, recebe, recebe, recebe, recebe, recebe. Tá recebendo aí, ó. Ah, meu Deus do céu, pegou, pegou, pegou, pegou, pegou, pegou. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Quem tava na frente vai voltar pra trás. Só porque se exaltou. É assim que meu Deus faz. É assim que meu Deus faz. É assim que meu Deus faz. É assim que meu Deus faz. Vai voltar pra trás.